em refazimento, para que se afeiçoem sem maiores delongas aos encargos novos que os aguardam. Abençoa-os com as tuas melhores recordações, porque as lembranças ou as palavras alcançam a todos eles, com o endereço exato. Compadece-te dos supostos mortos e abstenha-te de sobretaxar-lhes as preocupações com o pranto da angústia. Ao invés disso, dá-lhes a cobertura afetiva, cumprindo tanto quanto possível os deveres que te estimariam ainda continuar a satisfazer. Eles estão em outras faixas de vivência, mas não irremediavelmente distantes. São amigos que te antecederam na inevitável viagem para a vida maior, a te rogarem auxílio a fim de se retornarem no próprio equilíbrio ante o desempenho das novas tarefas que abracem. Não ouvides. Converte a saudade em oração de esperança e envia-lhes os teus pensamentos de compreensão e de paz. Ampara-os agora, para que te amparem depois. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu enfim posso dizer: boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos os nossos ouvintes, o pessoal da técnica aqui nos suportando. Eu acho que antes da gente falar sobre os mortos, a nossa posição diante dos mortos, é imperativo que também falemos da nossa posição diante da morte. Eu conheço muita gente que não quer nem ouvir falar de morte, acha isso um tabu, um assunto meio complexo. E é preciso que a gente avalie o que que a morte representa verdadeiramente para a gente, se é movida pelo egoísmo, de repente de não querer que as pessoas se ausentem de nós, se é por uma questão de posse, que nós queremos que as pessoas que nós gostamos estejamos sempre conosco, independente da vida que elas estão levando. Então, a reflexão primeira é essa, de avaliar como estamos vivendo verdadeiramente, se estamos vivendo definitivamente, nos preparando. Tem um livro do Leon Denis, chama Depois da Morte, se estamos vivendo em preparação para essa morte, que na verdade nós espíritas acreditamos e pregamos que é somente o desfazimento, a perda da veste carnal. E o texto então elabora qual que seria a nossa postura diante dos mortos, e olhando a teoria e aquilo que eu mencionei no começo, deveríamos então refletir sobre isso, sobre a continuidade da vida, sobre o desfazimento, a perda da veste carnal. E aí teríamos um espírito milenar ainda sobrevivendo após essa perda da veste carnal. Como é que eu lidaria com um viajor que está distante? E nós também temos a informação de que a comunicação ela pode se dar durante o sono, durante os sonhos. O que faríamos diante de alguém que continua conosco, somente está ausente fisicamente? Qual seria o nosso procedimento? E aí o autor nos coloca a necessidade de continuarmos em equilíbrio para que também consigamos equilibrar aqueles que se foram, que estão passando por um processo de perturbação, que quando o desencarne acontece, existe, todo espírito vai passar por um tempo que vai ser determinado pelo equilíbrio que ele consiga ter, um tempo de perturbação, E aí, a partir deste momento de perturbação, no final ele coloca aquela frase, né, Wilson, de para que nós os amparemos agora, para que eles possam nos amparar depois. Então, se a gente está egoísta nesse pensamento, que sejamos egoístas imaginando que precisamos do amparo e do auxílio daqueles que precederam a carne ou que nos precederam na partida da carne, para que eles também nos ajudem a equilibrar, para que eles também possam nos receber na casa do Pai de maneira serena, de maneira tranquila e possam, então, amenizar a nossa dor. Temos muitas informações no Espiritismo sobre essa questão de que ninguém morre sozinho e que temos sempre uma equipe fazendo o desligamento, e nessa equipe normalmente terá alguém do passado, alguém que também esteve conosco na carne em alguma circunstância e que nos espera para dar as boas-vindas nessa nossa reentrada no reino espiritual, que é de lá que a gente veio. Nós ouvimos com muita frequência, né, o comentário de que ninguém voltou do outro lado para dizer como é. Não. É engano. Ouvi isso ontem, viu, Wilson? Então, a gente ouve com uma certa frequência comentários, é claro que em tom de brincadeira, mas na verdade revela uma crença que está arraigada no íntimo das pessoas ainda. E isso não é verdadeiro. Nós, espíritas, ao menos, nós temos muitas informações sobre a vida espiritual, sobre o que acontece. Informações detalhadas, desde o processo de desligamento, o que acontece no momento, né, em que esse espírito se liberta definitivamente daquele corpo e que entra na vida espiritual. E nós, aí dependendo, é claro, das condições daquele espírito, da culpa que ele leva consigo ou do sentimento de dever cumprido, do quanto ele tenha realmente aproveitado as oportunidades que recebeu nessa existência, ele vai entrar na nova vida, bem ou mal. Mas o fato que a gente vê se repetir muitas vezes, isso é muito comumente, é o momento de perturbação que esse espírito vive quando chega lá. Indiferente, até os espíritos mais evoluídos, muitas vezes, passam por um período ainda de perturbação. Como quem acorda de um sono profundo, ainda sem ter certeza do que aconteceu, né, tentando identificar o ambiente, demora um tempo até se estabelecer. E é claro que aqueles que ficam, aqueles que amam, sofrem. Isso é natural. Então, em nenhum momento nós estamos aqui sugerindo que as pessoas não possam sofrer pelo ente que se foi. Muito ao contrário, é natural. A própria psicologia explica que há um momento que todo mundo tem que passar, que é o luto. O luto é obrigatório. A pessoa que não vive aquele luto, aquele sofrimento, né, a pessoa que se reprime na questão do sofrimento, ela vai acumular uma carga de energia muito negativa que vai atrapalhar outros setores da vida dela. Então é natural que as pessoas sofram por aqueles que partiram. O que não pode acontecer é que esse sofrimento se prolongue por muito tempo, né? Então é claro que a mamãe, o papai, que perdeu um filho é uma situação trágica, evidente, que vai denotar grande sofrimento. Mas, com fé, com confiança no Pai, acreditando na vida futura, que aquele filho, né, que aquela filha, de fato não morreu, continua vivendo. E isso é importante, né? Quando a gente usa a palavra morte, morte é simplesmente para descrever a morte do corpo físico, porque o que para de viver é o corpo físico. O coração para de bater, o cérebro para de funcionar, para de respirar e volta, se integra à terra novamente. O espírito não, ele continua vivendo normalmente, de acordo com a sua situação. Então, se há dúvida sobre em que situação a pessoa está retornando ao plano espiritual, daí a nossa maior responsabilidade. porque dependendo das circunstâncias do desencarne, aquele que foi talvez não estivesse preparado para ir ainda. Talvez ainda não fosse o momento dele, né? Um acidente, por exemplo, uma tragédia, enfim, uma bala perdida que a gente ouve tanto aí nos noticiários. Então aquele que fica, ele tem uma responsabilidade ainda maior, que é a responsabilidade de mentalizar positivamente aquele que foi, né? Pedindo para que ele esteja bem, né? Motivando-o em pensamento, né? Auxiliando-o para que ele continue na estrada de evolução dele, assumindo a sua responsabilidade. Eu acho que é uma coisa muito difícil para a gente neste momento, e até nós colocamos como uma necessidade, mas sabemos da dificuldade disso. Mas são tarefas que a gente tem que vencer e tem que aprender. E aí num dia como ontem, por exemplo, que é o dia que se celebra, né, o dia dos mortos, o dia dos finados, que aliás é um nome que eu também não gosto, viu, Sérgio, meu ouvinte, que é finados, que é aquele que chegou ao fim. Não chegou ao fim coisa nenhuma, você continua. Se tivesse chegado ao fim, então tinha que esquecer, né? Exatamente. Chegou ao fim, esquece, né? Se a gente se lembra deles é porque não chegaram ao fim. Então não foi finado coisa nenhuma. Então, o que a gente vê? A gente vê uma comoção muito grande das pessoas, porque é uma coisa que move toda a sociedade, toda a comunidade. As pessoas vão aos cemitérios e tudo mais. E como o espírita vê isso? Nós devemos ir aos cemitérios? Não, na verdade a gente deveria, até pelo texto, a partir do primeiro instante do desencarne, a gente deveria já auxiliar os nossos, vamos chamar entre aspas, mortos aí, com a oração, e até a importância dessa mensagem ante os mortos é que deveríamos prezá-los exatamente da mesma maneira que nós os prezávamos quando eles ainda caminhavam entre nós. Se existe motivo de desculpa, de perdão, que a gente aproveite para pedir o perdão a Deus, para que desfaça qualquer laço de inimizade. E principalmente, até eu lembrei aqui de uma coisa muito triste, Wilson, é quando as pessoas às vezes ficam lutando por conta dos despojos, né, da pessoa que desencarnou, esses inventários gravíssimos, né, muitas brigas, e isso perturbando o amigo que acaba de desencarnar. E quando você falou muito bem os aspectos psicológicos da morte, aprender a perder, acho que é do luto, né? Aprender a perder é uma coisa que a gente deveria, desde pequenininho, aprender. A gente, infelizmente, como pais, não ensinamos os nossos filhos a aprender a perder. Pelo contrário, a gente quer que eles sejam vencedores em tudo. E dessa forma não construímos, não ajudamos eles a construir os laços internos, as estruturas psicológicas para lidar com a frustração que o mundo vai dar. A gente não ensina o lado B da vida para os nossos filhos e o mundo ensina com muito prazer. Um outro aspecto daquilo que você falou e me lembrou é o momento da perturbação diante da expectativa que nós criamos, né? Eu acho que é uma pena, as religiões deveriam falar mais sobre o momento do desencarne, sobre o pós-desencarne, sobre o pós-morte, não de forma a torturar, colocando castigos eternos e situações que façam com que o indivíduo tente se prender pelo controle, mas situações que permitissem ao indivíduo entender a importância de se preparar para a morte, a importância de lidar com esse momento de forma natural, de forma amena, de forma serena, a importância de identificar a questão vibracional, se eu estou muito conectado no mal, nas tendências inferiores e que o arrastamento que isso vai ter diante do desencarne. O Espiritismo coloca isso de maneira bastante clara e absoluta, e eu acredito que todas as religiões deveriam tratar esse assunto não como um tabu. Eu tenho ainda muitos amigos que tem muito medo de falar. Se falar de morte, eles fazem o sinal da cruz, né? Desconjuram, né? Batem três vezes na madeira, uhum. Mas a morte é um ciclo da vida, é uma transformação que a gente precisa efetivamente falar, porque ela está no nosso futuro, né? Eu me lembro aqui de um caos, né, de uma história contada e relacionada ao Divaldo, em que ele falava sobre doença e ele pergunta para a pessoa o que pior poderia acontecer com ela, no entendimento dela, e ela responde imediatamente: o pior que poderia acontecer é morrer, né? Ele diz: não, o pior que poderia acontecer com você é matar alguém, né? Ou mesmo tirar a própria vida. Porque morrer, todos vamos morrer. É. Não pode ser. A gente pode considerar como pior. É natural. Faz parte. Quando a gente falar, a pessoa morreu de repente. Quantos anos tinha? 80 anos. Mas como que morreu de repente aos 80 anos? Demorou 80 anos para desencarnar, sendo que era uma coisa que... Mas a gente sempre quer protelar, né? A gente quer protelar, porque a gente não tem, talvez... Aí eu me lembro do nosso amigo Alain Diniz, que uma vez falou aqui: a nossa fé é uma fé meia boca, né? A gente acredita até um determinado ponto, mas quando a coisa fica séria mesmo ali, aí a coisa, né? Aí a gente dá um passo atrás. Mas é interessante, Sérgio, o que você comentou e que vai dar um desdobramento aqui. Ainda falando sobre o dia de ontem, sobre o dia de finados, você falou aí sobre a questão vibracional ou vibratória. Um dia como ontem, nós sabemos que os espíritos, quando desencarnam, eles vão para as regiões em que eles se relacionam do ponto de vista vibratório. Então, os espíritos mais ou menos afins vão ficar em se nós pudermos chamar, em locais vibracionais, né, que lhes é próprio, que lhes é comum, né, para aquele grupo. Por isso que, por exemplo, os suicidas têm aquilo que nós chamamos de Vale dos Suicidas, nada mais é do que um agrupamento de pessoas no mesmo nível vibratório, isto é, compartilhando de grande arrependimento, né, de grande dor pelo que fez, de grande culpa, talvez, mais culpa do que arrependimento. Mais culpa. Porque o arrependimento já é um passo para a saída dali. Mas eu acho que grande culpa, então eles ficam naquela região ali. Então é claro que para os espíritos, para poder visitarem aquela região, também se adaptam, né, à própria vibração, o próprio corpo, para poder entrar ali. E alguns espíritos desencarnados permanecem aqui na Terra. Isso é uma realidade. Então, entre nós aqui, enquanto nós conversamos, enquanto nós caminhamos aqui pela rua, nós temos muitos espíritos que podem nos acompanhar e que estão perambulando por aí. Isso é uma realidade, não é mesmo? Que pululam, né? Como Allan Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos. Correto. Agora, num dia como... Isso naturalmente, todos os dias é assim. E nós vamos andando pela rua, naturalmente, no nosso dia, no nosso cotidiano, e a gente vai se relacionando com um ou com outro, de acordo com a nossa faixa vibratória. Quando é um dia que a gente está melhor, a gente se conecta com melhores espíritos, né, ou não. Agora, num dia como ontem, por exemplo, em que a massa das pessoas estão se lembrando dos seus entes, como fica a vibração aqui na Terra? Aqui na Terra, aqui no Brasil, né? Ontem, por exemplo, que é um dia de comemoração no país. Isso. Esses dias especiais, até por isso que eu comentei sobre a beleza desse texto, de lembrar que os mortos têm que ser lembrados todos os dias, né? Com carinho, sem desequilíbrio. Porque o que acontece comumente num dia como esse, às vezes a gente fica distraído, eu gosto de usar essa palavra, distraído, com as coisas do mundo, e nem pensamos, não pensamos nas pessoas que se foram, e eventualmente nesses dias existe um pensamento massivo em direção a essas pessoas, e aonde elas estiverem, elas vão se sintonizar conosco, que estamos aí demoradamente pensando nelas. Isso fará com que o ambiente vibracional aqui na Terra, aqui no país, por conta disso, tem também o Dia dos Mortos no México, em alguns países da América Latina. No México eles fazem uma festança. Uma, né, festança. Tem desfile e tudo mais. Tem. Alguns países lidam melhor, como se isso fosse uma coisa boa, né? Aqui que a gente trata de uma coisa mais... Um pouco mais dramática. Um pouco mais dramática. E o pensamento negativo que se espalha, e vamos alertar até por conta do seguinte: Quantas e quantas vezes nós colocamos o nosso desequilíbrio nas pessoas que se foram? Por exemplo, a esposa que tem determinado problema no lar e era o marido quem fazia os consertos da casa. Quando alguma coisa quebra, imediatamente ela, às vezes, até culpa o coitado por ter desencarnado, que agora ela tem um problemão na mão para resolver. E aí ela chorosa se lembra e com muita dor e com muito pesar. Ao invés da gente nutrir momentos infelizes, o ideal é que a gente conseguisse lembrar dessas pessoas que se foram nas imagens felizes, nos momentos felizes, naquelas cenas marcantes do dia a dia, não com tristeza e dor, mas com alegria por elas terem partilhado a veste terrena junto conosco, a veste carnal junto conosco, dessa nossa experiência humana. Então é fundamental que observemos, principalmente nesses dias, que não deveriam ser dias especiais para homenagear ou não, né? Mas se tivermos que fazer, que façamos alguma coisa de maneira bem sóbria, bem serena, com muito carinho, com uma oração bem feita, para que eles recebam onde estiverem. E de repente, até você mencionou a fixação, é o remorso, né? Muitos ficam fixamente, uma fixação crônica, fixamente relembrando a cena e o ato errado que fizeram, e isso faz com que eles fiquem estacionados, paralisados, e nós sabemos o poder que uma oração sincera faz. É o alívio, o bálsamo que a oração sincera vai trazer para esses espíritos. Aí, aproveitando só para o último acréscimo aqui, já a gente vai interromper, porque a gente vai ter um pronunciamento do excelentíssimo senhor ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho. Mas ainda dá tempo da gente falar que, ainda com relação ao dia de ontem, é muito comum a gente buscar, comprar flores ou... Muitos acendem velas. Então, o que o Sérgio falou aqui, o que é importante é entender que o que nós oferecemos a ele, que realmente eles recebem, é o nosso pensamento. Então não faz diferença alguma, né? Se você, eu não pude comprar, eu não tive tempo, esqueci de comprar, não tem problema não algum. Não lavei a lápide, não. Não lavei, não mandei lavar o túmulo, esquece, nada disso tem valor nenhum. O importante é que o pensamento realmente alcance aquela pessoa, um pensamento que se lembre dos momentos bons vividos, e não é a chama de uma vela que vai iluminar a luz de quem sofre, com certeza, mas sim o nosso amor. E para dar início ao segundo bloco, eu vou pedir aqui para o Rodrigo, para ele colocar a mensagem de abertura. Nós vamos ouvir Súplica, na voz de Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos ouvintes, depois dessa linda mensagem, nós estamos preparados, harmonizados, então, para iniciarmos o estudo do segundo bloco, que é feito sobre a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando sempre que este é um estudo sequencial. Em cada programa, nós avançamos por um pequeno trecho da obra e vamos acompanhando os comentários, hoje aqui, do nosso amigo Sérgio Aguiar. Então nós estamos no último item do capítulo 17 da obra, item 11. Nós estamos na seção Instruções dos Espíritos. Então nós temos hoje uma mensagem do Espírito Georges, que assina como Georges, Espírito Protetor. O nome da mensagem é Cuidar do Corpo e do Espírito. Consistirá a perfeição moral na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que deve ser considerada cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se divirta e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo que estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. A luta parece inevitável entre os dois e é difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam aqui. O dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, pulula a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde, então, está a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, já que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se martirizando o corpo? Não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Bela mensagem. E nos relembra que o corpo é o instrumento pelo qual a alma se utiliza na purificação da própria alma, do espírito, né? Sendo que nós espíritas chamamos de alma o espírito enquanto está encarnado. Até para a gente já dar a diferenciação aqui. Então é importante, pela leitura, a gente percebe que o corpo, nós temos que ter o equilíbrio. Né? Ele falou dos ascetas, que são as pessoas que são muito voltadas à espiritualização, e os materialistas. Um só quer cuidar do espírito e abandona o corpo, o outro só quer cuidar do corpo e abandona o espírito. E nós sabemos que os dois estão juntos numa parceria a comando, né, de Deus, para que o espírito possa evoluir. Então, sendo o corpo um instrumento, uma ferramenta, uma analogia que a gente faz de vez em quando é o corpo com um carro. O carro precisa de combustível, o carro precisa de manutenção preventiva para que ele possa prolongar o tempo de permanência, né, de uso. O carro vai precisar das manutenções corretivas, e nós precisamos sempre lembrar que a medicina, a ciência é de Deus, e a medicina e a ciência nos permitem a longevidade da veste carnal, né, do envoltório corporal, para que o espírito possa então prolongar a sua experiência na Terra. É fundamental que a gente não confunda as coisas e lembre que nós somos um espírito milenar vivendo uma experiência humana. E para que essa experiência humana seja vivida de maneira plena, é preciso que cuidemos das vestes carnais. E quando o Wilson estava lendo, eu lembrava que quando o corpo está febril, quando o corpo está moribundo, debilitado, quanto isso atrapalha aí a manifestação do espírito. E muitas vezes isso é uma programação. O fato do corpo ter limitações é o que nós chamamos de expiações, pelas quais o espírito passa para que a sua virtude seja fortalecida, para que alguma tendência inferior seja trabalhada. Então existe aí um conluio, uma comunhão entre corpo e espírito, para que o intento seja alcançado. O espírito vem à Terra para ter uma experiência, e com essa experiência ele vai se relacionar com outras pessoas e com a matéria de maneira geral. E através dessa experiência ele vai se purificando, eliminando as tendências inferiores e melhorando virtudes que ele já possa possuir. Eu achei muito interessante aqui no texto a analogia que o autor espiritual faz com uma prisão. Então, a alma está aprisionada. Se a gente for estender esse exemplo para o nosso sistema prisional, vamos entender qual seria o objetivo do sistema prisional. O objetivo seria a educação, né? Então, a educação do indivíduo e a ressocialização do indivíduo. Então, ele deveria aprender no tempo em que ele está preso para que ele pudesse novamente se tornar útil, contribuir com a sociedade que ele teria prejudicado. Então, se a gente trazer analogia para a nossa alma encarnada, é a mesmíssima coisa. Então, nós estamos aqui, a nossa alma está encarcerada em nosso corpo com objetivos educativos também. Então é um momento em que eu preciso aprender, e a gente vai aprender por meio do nosso corpo. É através dos sentidos que nós vamos recolher todas as impressões desse mundo, que vamos nos educar. Então é evidente que se os sentidos não estão funcionando como deveriam funcionar, ou se eu estou prejudicando o funcionamento dos sentidos, ingerindo substâncias tóxicas, alucinógenas, é evidente que eu não estou aproveitando as oportunidades de aprendizado desse corpo. E esse encarceramento não está me levando a nada. Voltando ao exemplo do sistema prisional. Então, o sistema prisional deveria oferecer uma estrutura para o interno ali, como escolas, cursos, oficinas. Nós sabemos que existem, né, pontualmente alguns locais, algumas cadeias aí que oferecem essas oportunidades, mas não é algo que seja, digamos assim, natural. Né? Isso falta muito. O que nós vemos, na verdade, é a superlotação. Né? São os crimes que continuam acontecendo de dentro da prisão. Então é a mesma coisa. Se o nosso corpo não oferece essa estrutura para o aprendizado da nossa alma, a nossa o nosso retorno ao plano espiritual é como o retorno da saidinha do preso daqui que volta, que sai no Dia das Mães e que não retorna, né? Eu acho incrível essas histórias, muitas vezes a pessoa sai por indulto de Natal. Ele sai no dia 23, dia 24, ele faz um assalto, ele promove um assalto, ele já assalta alguém. Então, são coisas complicadas, isso é. Ele realmente não passou aquele tempo de reclusão lá, né? Ele não utilizou aquele tempo para refletir o que ele fez, para pensar em outras possibilidades. Então, o que nós devemos fazer é aproveitar este tempo de reclusão aqui, enquanto estamos mergulhados na carne, antes de retornarmos para a nossa vida verdadeira, como você colocou, né? Que é a vida espiritual, e retornarmos com um sentimento de dever cumprido, né, Sérgio? Exatamente, Wilson. Por isso que eu coloquei essa questão do desserviço que as religiões fazem quando elas não comentam sobre esse tipo de coisa em preparação para o desencarne ou para a morte, porque elas poderiam muito bem estar nos orientando, inclusive nesses aspectos dos cuidados com o corpo, da bênção que é. A gente tem uma informação adicional no Espiritismo que, para encarnar, é meio que a gente se acotovela com quatro outros espíritos. Existem muitos espíritos precisando ter essa experiência na Terra. É vestibular de escola pública. Vestibular de escola pública. De federal, de faculdade federal. Para cada vaga tem milhares de interessados ali. Exatamente. E a gente acaba não dando essa dimensão. Quantas e quantas vezes a gente ouve o comentário de um filho mais rebelde: eu não pedi para nascer. Pediu sim, né? Pediu, se preparou muito para isso. E o que acontece conosco é, por não dar continuidade nesse pensamento, a gente vive como se tivesse realmente uma vida só. Apesar de no nosso interior termos consciência, temos lembrança das reminiscências de vidas anteriores, temos consciência pela leitura, pelos livros que aqui estão, e infelizmente o desserviço das religiões acabam batendo milenarmente na mesma tecla, colocando castigo eterno, colocando situações de ócio para quem faz o bem, né, uma coisa meio contraditória. Então seria fundamental, dentro do processo de educação que o Wilson mencionou, que nós falássemos mais sobre isso. Aliás, vamos lançar uma campanha aqui, Wilson. Vamos acabar com essa questão de tabu, né? De não falar de morte. Vamos falar de morte, vamos comentar sobre a morte. Vamos aprender a morrer, gente. Vamos aprender a morrer. O Alan tem um seminário muito bonito sobre isso. Na verdade, para se aprender a morrer, basta que se viva bem. Exato. Então, é um entendimento que fica meio sombrio, mas para se morrer bem, a gente fala ali, boa morte, não fala? Para que se tenha uma boa morte, é preciso ter uma boa vida, é simples assim. Tem uma agência de saúde aqui de Piracicaba que ela fala que o melhor plano de saúde é viver. Pois é. Na verdade é, né? Vivendo corretamente, a gente estenderia o nosso tempo no corpo físico, e que esse tempo fosse o mais proveitoso possível para a alma. E tem um aspecto da gratidão, não é? Porque é assim, quando nós recebemos alguma coisa, a gratidão é um sentimento daquele que recebe algo e que valoriza aquilo que recebe e que tem um desejo de retribuir de alguma maneira. Então, a gratidão em si é uma retribuição, é uma sensação de devolução daquilo, né? Então, quando nós recebemos um corpo, quando temos a dimensão da oportunidade que recebemos, que é essa existência, o que temos em mãos, o desejo maior deveria ser de agradecer. Então, cuidar bem daquilo que recebemos é uma forma de gratidão, talvez seja a primeira forma de gratidão, né? Você dá um carro, você falou sobre o carro, você dá um carro para o seu filho, por exemplo. Aí você vai lá, o seu filho não troca o óleo do carro, ele não vê, ele não lava, fica aquela coisa, né, se depreciando, perdendo o valor. O que você sente? Você sente vontade de que, vou dar um outro mais novo, quem sabe ele anima. Não. Você tem vontade, não, vai ficar com isso aí agora até o dia que ele aprender a cuidar, quem sabe eu vou ajudar ele de novo. E é assim com todas as coisas. O nosso pai também, quando nós recebemos e não valorizamos, a gente vai ficando, não que ele nos abandone, mas a gente vai ficando meio entregues aos nossos próprios, às nossas próprias decisões, ao uso que fizemos do nosso livre-arbítrio. E o mal viver nos deixa mais longe do próximo corpo. É importante que a gente lembre disso, que quantos e quantos romances espíritas nos trazendo a informação desses vales, dessas verdadeiras cidades de espíritos afinizados com a matéria. E nem vamos entrar muito nesse aspecto aqui, senão o programa não termina hoje. Mas quantos e quantos espíritos, mesmo desencarnados, ficam ainda presos e querendo se utilizar da matéria para satisfazer os seus desejos. E tem aqueles que querem utilizar do mesmo corpo que já deixaram aqui, né? Ele desencarna e quer continuar usando o corpo que era dele. Isto é, que usou mal, que cuidou mal, que por isso está ligado a ele ainda, e que quer continuar utilizando. Então vamos aprender a viver, né? E a morte não nos será mais traumática. Bem, amigos, o programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de companheiros, amigos, que unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês. A nossa gratidão também à USE, que é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. A USE é uma entidade que atua na divulgação e na unificação do movimento espírita. Entre as diversas ações promovidas pela entidade destacam-se o jornal O Arauto, a livraria espírita Allan Kardec, o Clube do B, que é o Clube do Livro da USE Piracicaba. Mais informações sobre como associar-se ao Clube do B pelo telefone 3402-8022. E agora a USE também está mantendo um sebo, né? Uma livraria lá com livros usados. Você que gosta de leitura, tem ótimos títulos lá, ótimas obras com valores muito acessíveis, bem acessíveis. E ele deve aceitar doação também. Olha, aceita, né? Sem dúvida alguma. É. Se você tiver aí um livro usado na sua casa, que já leu, que está aí só, né, fazendo criação de ácaros, digamos assim, leve lá para a USE, eles vão dar um fim digno a essa obra, que certamente existe alguém precisando e procurando a mensagem que está lá dentro das páginas do seu livro. E a pessoa vai pagar um preço muito melhor e vai acabar se instruindo. Se beneficiando. É, tem livros lá de R$5, de R$6, então é acessível a todo mundo. A USE conta atualmente com 30 centros espíritas afiliados, integrando as cidades de Piracicaba, Águas de São Pedro, Capivari, Rafar, Rio das Pedras, Charqueada, Iracemápolis e Laranjal Paulista. Saiba mais sobre a USE Intermunicipal de Piracicaba visitando o portal no endereço usepiracicaba.com.br. O programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora AM, 650 kHz de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil AM, 690 kHz de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode ouvir este programa, o programa Visão Espírita, ao vivo, pela União Rádio Web, que é uma rádio que transmite 24 horas diárias de programação espírita por meio da internet. Existem várias maneiras de ouvir a programação da União Rádio Web. Pelo celular, baixando o aplicativo, vai lá na loja do seu aplicativo, de aplicativos do seu celular, seja ele um iPhone ou seja ele Android, pesquise por União Rádio Web, instale e comece a aproveitar a programação. Pelo site, acessando diretamente uniãoradioweb.com.br ou pelo Facebook, no endereço facebook.com/uniãoradioweb. Colabore você também. Ajude a manter a União Rádio Web e esse programa, o programa Visão Espírita, no ar. Você pode anunciar o seu negócio, a sua empresa, no site ou no aplicativo, ou, se preferir, depositar qualquer valor na conta poupança. Eu vou passar um número agora para você anotar e fazer o seu depósito. 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir, é conta poupança número 71850-4/500,

Amigos ouvintes, estamos de volta depois dessa linda canção que é uma prece para o terceiro bloco, o bloco do programa, que é o bloco em que nós estamos trazendo a série Os Milagres de Jesus. Então, em cada programa nós vamos comentando aqui algumas passagens, né, os milagres considerados, denominados milagres de Jesus, e a gente aqui vai dando uma explicação para isso, né, uma interpretação para esses milagres, de acordo com os postulados espíritas. Então, hoje nós vamos falar sobre o caso da cura do jovem morto em Naim, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos de 11 a 17. Abre aspas. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Fecha aspas. Interessante a gente poder falar dessa passagem do Evangelho. E algumas considerações até para a gente conceituar. A primeira delas é a questão do fluido vital, que é aí uma substância que vai envolver o espírito, o corpo físico, né? Vai nessa ligação entre o perispírito e o corpo físico, existirá esse fluido vital que ele tem que ser renovado. Falamos agora há pouco do cuidado com o corpo, da água, da comida e todos os aspectos importantes para a saúde do corpo físico, para a permanência desse fluido vital. E conforme a gente vai caminhando pela vida, conforme envelhecemos, esses fluidos vão se esvaindo, até que, quando a gente chama de morte natural, o fluido se esvai totalmente e a gente acaba desencarnando. Ou seja, aquele corpo físico não tem mais a possibilidade de hospedar um espírito. E tendo isso como pano de fundo, colocamos também a questão de que Jesus respeitava e muito, além de conhecer perfeitamente, respeitava e muito as leis naturais. Então nós podemos explicar essa situação. Eu até fui aqui no dicionário para a gente conceituar, Wilson, a palavra letargia. Letargia é um estado de inconsciência, onde a pessoa aparenta estar em sono profundo e perde totalmente a capacidade de responder aos estímulos externos. A letargia pode ser considerada uma psicopatologia onde o indivíduo apresenta períodos variados de total inconsciência. Então, a pessoa que, de vez em quando, quem tem esse tipo de doença, né, essa patologia, se desliga completamente. Infelizmente, quantas e quantas pessoas, pela precariedade da medicina, através dos tempos, acabaram sendo dadas como mortas, estando num estado como esse. Então, a explicação seria bastante plausível, que o indivíduo estava num estado de letargia Jesus, com a sua vibração única, muito potente, de um espírito superior, deu a esse indivíduo um sopro de vida, ou seja, um fluxo energético muito potente, que restabeleceu as forças vitais do jovem. Então seria um fenômeno completamente explicável pela própria ciência, não contando como um milagre, mas sim como Jesus sendo esse espírito superior, conhecendo todas as leis naturais, ele conseguiu aí intervir no processo que acometeu o jovem. Sérgio, você comentou sobre essa dificuldade de diagnóstico, né? E de fato, nós ao longo dos anos aí temos ouvido histórias a respeito de acontecimentos dessa natureza. Até pouco tempo atrás, eu me lembro de um caso que foi noticiado, causou um grande alvoroço de uma criança, de um bebê, que se levantou durante um velório e que pediu água. Isso é assustador, sem dúvida alguma. E ele acabou desencarnando depois, durante o atendimento, voltando ao hospital. O diagnóstico da morte é uma coisa que inclui muitos fatores. Então, hoje ainda se incorre em situações como essa. Hoje, estamos no ano de 2017, com a tecnologia e os equipamentos, né, disponíveis aí para os profissionais, e coisas ainda acontecem como essa. Imagine lá atrás, né? 2000 anos atrás. É natural que esse diagnóstico não pudesse ser exato. E, culturalmente, eles enterravam os mortos muito rapidamente ali. Quando a pessoa era dada como morta, poucas horas depois ele já estava sendo enterrado. Então, cumprir ali os rituais ali judaicos, né, de limpeza. A pessoa era envolta ali em tecidos, o esquife, e ele era conduzido para ser enterrado. Então, não dava tempo realmente. Se a pessoa tinha sofrido uma síncope ou algo dessa natureza, um estado letárgico como esse que você leu para a gente, ele ia acabar sendo enterrado vivo de fato. Como, eu repito, tantas histórias a gente ouve assim, pessoas que são exumadas e que se encontram viradas de lado no caixão. São muitas histórias. O nosso ouvinte que tiver curiosidade, se pesquisar no Google, né, enterrado vivo, vai ter histórias, né, múltiplas aí, no Brasil, no exterior. Então, casos assim acontecem. O fato é que o processo da morte é um processo, do ponto de vista espiritual, não é um processo imediato. Ah, mas e nas mortes súbitas? A pessoa tem um mal súbito e morre. Fisicamente, o corpo dele pode, né, ter parado de funcionar, mas o espírito ainda está ligado ali àquele corpo. Então, portanto, fluidicamente é possível ainda, neste ponto, que o corpo retorne a funcionar, porque o corpo nada mais é do que uma máquina. Guardadas as limitações naturais e que isso poderia acarretar. Por exemplo, o cérebro, se ficar muito tempo sem oxigenação, a pessoa, quando retornar, ela vai ter alguma sequela, alguma consequência disso, convulsões, alguma coisa assim. Mas o que Jesus percebeu é que aquele espírito ainda estava ligado àquele corpo, que apesar de aparentemente morto, talvez com pouquíssimos batimentos cardíacos ou com uma parada respiratória, ele ainda poderia trazê-lo de volta, e foi o que ele fez. Fluidicamente, ele reveste novamente, né, aquele corpo com fluido vital, né, os laços que se afrouxaram para libertar o espírito voltam a si. Né, a se fortalecerem, de forma que o garoto volta à consciência. Então, temos muitos exemplos de cura pelo toque das mãos. Essa troca energética já não é novidade para os dias atuais. Não, isso é, inclusive, é bem documentado, né? Agora fica uma pergunta, Sérgio. Talvez o nosso ouvinte fique com essa dúvida. A gente tratando, entendendo, interpretando essa questão por essas lentes, nós não estamos diminuindo o poder de Jesus? Muito, muito boa questão. Até o Evangelho tem essa questão que a gente precisa sempre discutir no fortalecimento da nossa fé, a fé raciocinada. Quando calcamos o poder, a grandeza de Jesus em coisas que a ciência pode desconstruir, o que nós fazemos é levantar motivos para que as pessoas depois façam chacota dessas situações. Jesus tem que ser muito engrandecido pela sua mensagem, pelas coisas boas que ele nos deixou, por ser, e até é importante que... Eu sempre utilizo isso quando eu vou falar sobre Deus com as pessoas, assim, eu peço para a pessoa pensar em Deus. É muito difícil mentalizar, né, uma figura para Deus. Só que quando a gente pede, pensa em Jesus, fica muito mais fácil. E eu acredito esse ser um dos propósitos pelos quais Jesus veio até nós, para que ele pudesse virar uma referência. Assim como ele disse, ele era o caminho, a verdade e a vida, para que nós pudéssemos chegar ao Pai. Então Jesus tem que ser enaltecido por isso, pelas boas palavras que ele deixou, pelas boas coisas que ele nos falou, pelas receitas de como se aperfeiçoar para atingir o mesmo estado que ele atingiu. E alguns desses milagres, na época, eram muito valiosos para fazer um chamamento, para que a mensagem dele pudesse ser absorvida pela maioria das pessoas ali. Porque muitas dessas pessoas não eram pegas pelo amor. Né? A gente sabe disso. E hoje não, o nosso contato com Jesus é pelo amor, pelas coisas que ele deixou, pelas palavras que foram ditas e nos trazem muito consolo. Nós temos hoje muitos relatos de... claro que... numa comparação, né? É um caso menor, talvez, mas experiências de quase morte, em que a pessoa passou vários minutos sem respiração, sem sinais vitais. Era dado como morto, depois retorna, contando o que viu, né? O que experimentou. Então, é natural que nós compreendamos, né, a possibilidade desse corpo retomar o funcionamento por conta de ação fluídica, que a ciência não explica, né, o que aconteceu. E a gente já tem catalogadas muitas doenças que baixam o padrão de funcionamento do organismo para um mínimo que às vezes não é captado pelos aparelhos. Hoje em dia a gente tem equipamentos muito mais potentes, e é o que nós colocamos, que em outras épocas não existia. Até se aguardava 72 horas, né? Se teve isso como uma prática depois de um tempo, para ver se não, essa pessoa não estava acometida por um tipo de patologia qualquer que fazia com que os sinais vitais se reduzissem ao mínimo. Sérgio, e o oposto? E o que acontece, por exemplo, quando a pessoa sofre ali um acidente, alguma coisa, e apesar de apresentar os sinais vitais, isso é o coração batendo, né, o aparelho respiratório em pleno funcionamento, mas o médico vai lá e declara que ele está morto, que ele morreu, que não tem atividade cerebral. Para a família é um desespero, porque olha lá o corpo dele, está respirando, está quente, né, o sangue está circulando ali por todas as células, mas não há atividade cerebral. Nesse caso, Sérgio, o espírito já se desligou. Enquanto a gente... enquanto houver vida orgânica, né, até esse aspecto que a gente toca, o espírito ele sai do corpo quando o corpo não tem mais condição, né, quando a vida orgânica não existe mais, quando não tem mais condição. Existem situações que os aparelhos conseguem manter um ou outro órgão e, eventualmente, não conseguem manter o sistema todo. E algumas pessoas já me perguntaram sobre isso, Wilson, e é uma decisão pessoal, muito íntima, né, de cada um, porque precisa se certificar. A medicina hoje já tem condição de identificar se o sistema inteiro está em funcionamento. Às vezes ali com um aparelho específico faz com que o coração se mantenha batendo, e eles se utilizam disso inclusive para transplante. Quando não ocorre mais vida cerebral, quando o espírito O espírito vai se afastar somente quando o organismo já não tiver mais condição de recebê-lo. E eu lembrei você contando aí de um filme muito interessante, até para o ouvinte que quiser pesquisar, o nome é Se Fosse Verdade. É uma moça, eu acho que é a Reese Witherspoon, né? A atriz. Adoro ela. Eu gosto muito também. E ela sofre um acidente logo no início do filme. Se não me engano, é o James Ruffalo. Isso, exatamente, o protagonista junto com ela. E durante o decorrer do filme, ele tem contato com ela. Isso é, ela vai para o apartamento dela, eles conversam. Ele a vê, só ele a vê, naturalmente, porque ele tem uma sensibilidade mediúnica. Mas ele a vê, ele conversa com ela. E o tempo todo, quer dizer, no começo do filme a gente começa a imaginar que ela está desencarnada, né? Mas depois, quando nós descobrimos, a surpresa é que o corpo dela se encontrava no hospital. Ela tinha os sinais vitais. Tinha os sinais vitais. E no caso deste filme, no final, o corpo consegue reagir e ela volta para o corpo. E curioso, olha eu contando o final do filme. E o curioso é que quando ela retoma a vida física, ela não se lembra daquilo que ela fez enquanto liberta, enquanto emancipada do espírito naquele período ali. Você não contou o final, porque o filme ainda tem algumas nuances, mas a beleza do filme... Spoiler, né? O nome disso, contar o final do filme. É o Mark Ruffalo e a Reese Witherspoon. Isso. É um filme maravilhoso, é um dos favoritos mesmo. É, tem uma oportunidade. Quem quiser, pesquise, tem lá no YouTube. É uma linda história, viu? Nós selecionamos... Programa da próxima sexta, a gente vai falar sobre a cura do leproso, enfim. E agora nós estamos chegando ao final, sempre trazemos uma poesia ali no final. Trouxemos hoje Não Lamentes, né, do espírito Casimiro Cunha, da obra Cartas do Evangelho. Não Comentes o Mal, né, Não Lamentes. Não Comentes o Mal, de Casimiro Cunha, extraído da obra Cartas do Evangelho. E agora... No programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Meu amigo, não comentes os males de teu irmão. Também vives no caminho da dor e da imperfeição. Se vires num companheiro mazelas e cicatrizes, lembra que o Mestre abraçou os pobres e os infelizes. Jesus não veio atender aos caprichos do mais forte, mas consolar sobre a terra as desventuras da sorte. Alguém errou? Guarda calma na esfera da opinião. Às vezes, tudo não passa de malícia e incompreensão. Recebe com vigilância quem acuse alguém contigo. Quem fala mal dos outros não pode ser teu amigo. Quem segue o Divino Mestre em espírito e verdade conhece mais que a dos outros a própria necessidade. Bendita a boca fraterna que não vibra ou fala a esmo. Cuidado! O bom julgador julga os próprios por si mesmo. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte desse programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante a próxima semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. E domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. transmitido ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora AM 650 de Piracicaba, e todos os domingos a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste, o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, há mais de 17 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar conosco hoje e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente final de semana e uma excelente semana, uma semana iluminada, repleta de oportunidades, e que possamos aproveitar cada uma dessas oportunidades, né, a nosso favor, e que, enfim, façamos brilhar a nossa luz para que ela ilumine não só o nosso caminho, mas também o caminho daqueles que seguem conosco. Eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Sérgio e peço para fazer uma prece de encerramento, Sérgio. Nosso boa noite. Semana que vem a gente está junto de novo aí, né, Wilson? E agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui. E agora a gente pede para os nossos ouvintes que fechem os olhos. Se estiver dirigindo, não faça isso. Mas se você estiver tranquilo na sua casa, feche os olhos de maneira serena. Eleva o teu pensamento ao alto e mentaliza a figura de Jesus. Ao mentalizar Jesus, não mentalize Jesus na cruz, porque foi um tempo de ignorância humana, mas mentalize Jesus andando às margens do Rio Jordão, um sorriso aberto, um olhar lindo como um dia de sol, os braços abertos, e ao pensar nele dessa maneira, se jogue nos braços dele, sorria. Esses olhares não te julgam. Esse sorriso penetra no fundo da tua alma, mas por um bom motivo, e te leva, te eleva. Não se faça de rogado, dê um abraço gostoso, agarre no pescoço dele, diz para ele como você está se sentindo, o que, que é que você está buscando. Converse com ele como se fosse o seu melhor amigo. Tenha ele como um melhor amigo. Nas horas difíceis, ele vai te pegar no colo. Ele vai andar do teu lado. Ele vai vibrar todas as vezes que você fizer alguma coisa legal. E ele não vai esperar de você nada mais do que você tenha capacidade de dar. Que nós possamos ter esse encontro com Jesus e que ele fique em nossos lares, que nós falemos de Jesus para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, que nós falemos do Evangelho, que sejamos nos nossos exemplos o Evangelho vivo que vai fazer com que Jesus seja apresentado para mais e mais pessoas. Agradecemos a Deus a oportunidade desse encontro. E rogamos continuar sendo sempre merecedores de todo esse amparo. Que assim seja. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.